acordei cedo pensando. Mó saudade do grande amor da minha vida, a princesa dos meus olhos que não vejo faz uns dias. Às vezes fico longe ao visitar periferias. Nada faz sentido se a saudade bate em mim. Lembro do primeiro passeio no parquinho, você sorridente no carrinho bate-bate, eu contentão com a pasta da Colgate que ganhei de prêmio na trapaça de um palhaço. E na hora de ir embora, aquele forte abraço. Em tudo que acredito e admiro, vejo ela, desde a tatuagem no braço com o nome dela. Sua existência me fez um gladiador, 1 milhão de vezes por paixão, por amor. Jamais esquecerei de você na estrada, por mim você é a preta mais linda e mais amada. Nela tá a razão do meu viver, encontrei o progresso, a razão do meu ser. Sem drama, sem melodia, eu quero dizer, é pra valer. Sem demagogia, fazer o quê? Se o show mais lindo da minha vida é seu sorriso, e é só isso que eu quero, é só isso que preciso. O suficiente pra te mostrar a realidade, o valor de amar, de dar amor de verdade. Tirei minhas conclusões do jeito que eu quis na fé, quando fiquei longe de você lá no São José, depois lá no satélite e aqui no Nações. Culpa do destino no habitar das paixões. Vai vendo, sofreu um monstro real, verdadeiro. Na linguagem urbana, hoje o príncipe do gueto. Então nada mais me abala, a voz não cala, vou dizer, tô na estrada, mas só penso em você. Fiquei ausente, desculpa se eu errei, não foi por mal. Principalmente aquela vez lá do hospital, na saída da escola, no rolê toda hora, que não pude estar presente fazendo revolução, mudou afora. 6 meses em Brasília, cantando com a alma, ligando pra você dizendo eu volto, calma. Eu vou voltar logo após a gravação. Nem eu mesmo sabia da tamanha repercussão, de levar às multidões canções de autoestima, levar aos corações de todo mundo aquele clima, de ver o sonhador realizar, vencer na vida, de ver a revolução socializar a comida. Toda essa luta que pra mim valeu a pena, todas minhas desilusões, minhas paixões, meus dilemas. Vai entender o ser humano, um gladiador que não para, um homem chamado Denis que ama a Tainara. O grande amor da minha vida é você.